exclusiva. Lançamento. Rap da hora. Lembranças do passado voltam à mente num instante e faz correr dos olhos uma lágrima de sangue. Causadas pela dor, não são gotas cristalinas igual lágrimas de amor. As mentes diferentes são igual ao coração. De um lado a companhia e do outro a solidão. Pois o jogo da vida é feito de incerteza. Momentos felizes, momentos de tristeza. A noite sem luar já não tem a mesma beleza. Porque todos os meus planos, todos os meus projetos, raros foram as vezes que eu vi eles dar certo. E quantas foram as vezes que pensei sou um fracassado, mas percebi em Cristo que no fundo estava errado. Que sou vitorioso e tenho amigos do meu lado. Então quem foi que disse que o abismo é ruim assim? Como seria o mundo se tudo fosse jasmim? Foi por amar um dia que hoje me tornei assim. Um poeta triste, de pouco sentimento, de coração gelado, de tristeza e sofrimento. E sei que agora é tarde pro arrependimento. Não há nada na vida que eu posso fazer. Avante nessa luta, delita HPT. Exclusiva, rap da hora. O que as mentes sentem é o que você retrata. Uma atitude vale mais que mil palavras. No fim, a alma sai do corpo. Olha no espelho e vê quem tá no comando. O que as mentes sentem é o que você retrata. Uma atitude vale mais que mil palavras. Rever no seu conceito a trajetória, porque no fim é só fracasso ou glória. Nascido das trevas, ressurgindo eu tô de volta. De espírito puro como uma rosa que desbrota. As manhãs ensolarada de um dia entre milhares, preenchendo os vazios que faltava nos olhares. Das crianças sem esperança que só querem glória. Uma boneca, um carrinho, um carinho e pra escola. E quantas vezes eu já vi uma infância podre, desde pequeno acostumado a fugir dos homens. De farda que desce as quebradas, luz do dia invade barracos na malícia e covardia. Mas não entendo porque o mundo nunca muda. O cruzeiro da vida é pesado e afunda. Ajuda milhares de sonhos que não saem da mente. Por falta de coragem, a atitude entende. Acorrentado a atitude vira escravo. Refém do pensamento, tristeza a todo lado. E é embaçado. Tem gente que paralisa, não gira, não anda, só parasita em questões que nem merecem respeito. Em família de três, o quarto sempre é suspeito. E eu não vejo o empenho dos mano, eu só vejo os moleques se perder nos cantos. Mas do que vale todo um tempo perdido? Na hora da ação, tudo errado, fugindo. Irmão, você que escolhe o seu destino, bota teu carro na estrada, escolhe o caminho e vai seguindo, pois tudo é questão de tempo. A mente sente o que passa no momento. O que as mentes sentem é o que você retrata. Uma atitude vale mais que mil palavras. No fim, a alma sai do corpo flutuando. Olha no espelho e vê quem tá no comando. O que as mentes sentem é o que você retrata. Uma atitude vale mais que mil palavras. Revê o seu conceito, a trajetória, porque no fim é só fracasso ou glória. Rap da hora.